ti. Mais de ti. Chegou o momento mais esperado. Ouça agora a Palavra de Deus, ministrada pelo apóstolo Marques, da Igreja Apostólica Vivendo em Graça. Prepare o seu coração e seja abençoado. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos aqui meditar na Palavra de Deus. Vamos aqui aprender com o Senhor Jesus. Jesus ensina dois tipos de homens ou dois tipos de pessoas que se aproximam dele para ouvir as suas palavras. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. É uma passagem muito conhecida de todos nós, pelo menos a grande maioria, mas vale a pena nós ressaltarmos isso dentro de nós. Lembrarmos dos ensinamentos, dos fundamentos do Senhor Jesus. Amém, gente? Diz assim no versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu quero que você leia juntamente comigo, vamos fazer uma comparação do versículo 25 e depois o versículo 27. O 25 primeiro, diz assim: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Diga comigo: contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vamos para o versículo 27. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Diga comigo: e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Versículo 28, só para a gente concluir, diz: concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiravam da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Percebe que isso é uma das doutrinas do Senhor Jesus. Amém? Comparando o versículo 25 e o 27, nós percebemos os mesmos problemas. Não há problemas diferentes. O que há de diferente são os resultados. O que há de diferente é que vindo esses problemas sobre a sua casa, eles permanecem. E outros, vindo os mesmos problemas, eles não permanecem. Então, meu irmão, pelo fato de nós sermos cristãos, servos de Deus, não quer dizer que estamos isentos das dificuldades da vida, dos problemas da vida. A palavra de Deus afirma: no mundo tereis aflições. Repita de novo comigo: no mundo tereis aflições. E aí Jesus completa: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porém, meu querido, nós precisamos compreender Porque algumas pessoas, pelo fato de estarem na igreja, imaginam que a sua vida nunca mais vai ter problema. E quando ele começa a enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades na vida, ele começa a fazer questionamento: cadê meu Deus? Cadê minha fé? Porque eu acho que estou no lugar errado. A palavra de Deus nunca disse que nós não teríamos problema. Mas ela disse que nós venceríamos os problemas que viriam sobre nossa vida. Tanto aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, como aqueles que apenas ouvem as palavras e não praticam, apenas ouvem, sobre a vida dos dois, sobre a casa dos dois, e aí nós podemos levar e entender sobre a família desses dois, vêm os mesmos problemas. A diferença é que aqueles que são praticantes da palavra, quando esses problemas baterem contra a sua casa, ela não vai desabar. Por quê? Porque estão praticando a palavra. Eu tenho dito esses últimos dias que hoje ouvir a palavra de Deus é muito fácil. As pessoas querem ouvir a palavra de Deus, elas querem uma palavra bonita, elas querem uma palavra de ânimo. Porém, não é apenas ouvir a palavra e ser animado pela palavra. É praticar, é viver, é colocar essa palavra à altura dela, é viver o que ela diz. Amém, pessoal? Eu sei que você pode até imaginar, mas é difícil viver toda a palavra. É por isso que nós não vivemos apenas um dia na vida. É por isso que nós não apenas vivemos 24 horas. Nós vivemos uma vida. Se algo hoje você não tem conseguido viver, você tem o Espírito Santo que é o seu ajudador, e você deve ser sincero ao seu Deus: Senhor, eu não tenho conseguido praticar a sua palavra. Espírito Santo, me ajuda. E você verá que o Espírito Santo vai te ajudar a cumprir aquilo que você ainda não tem conseguido cumprir na sua vida. O Espírito Santo vai te ajudar a lançar luz na sua vida, para que você possa viver aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? E dissipar todas as trevas. Quando estão aqui compreendendo a palavra, digam glória a Deus. Não fique viajando, pensando em outras coisas, senão você vai sair daqui da mesma maneira. Mas fique concentrado, esperando receber no teu espírito a revelação da palavra. Amém, gente? Então, Jesus fala sobre esses dois tipos de homens. Os dois estão ouvindo a palavra. Os dois têm sobre as suas vidas os mesmos problemas. Somente um permanece. Não é aquele que é apenas ouvinte, mas praticante. E como eu estava dizendo, talvez se você possa olhar para a sua vida, em áreas da sua vida, você identificar: aqui eu não tenho praticado a palavra. Pois bem, é aí que você precisa concentrar as suas forças. É aí que você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo, para que ele possa ajudar você a ser praticante da palavra nessa área. E você verá, meu irmão, que vai acontecer o que Deus disse que ele queria acontecer, se você praticar essa palavra. Amém, gente? Então, por isso Jesus, ele fala da importância de nós, cada um de nós, sermos ouvintes e praticantes. Porque quando estamos praticando, estamos fundamentando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, sobre a palavra. Você vê que existem pessoas na mesma igreja, com o mesmo problema, ouve a mesma palavra, recebe a mesma oração, um vence e o outro não vence. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem um escolhido e o outro negado. Deus escolheu a todos e ele não faz acepção de pessoas. Repita comigo: Deus não faz acepção de pessoas. Amém? O que ocorre é que um ouve a palavra e fundamenta a sua vida sobre a palavra. Eu creio no que o Senhor diz, ó Pai. E vai acontecer assim. Por mais que as circunstâncias tentem me provar o contrário, por mais que a circunstância tenta me levar a duvidar do que a tua palavra diz, eu vou ficar firme na sua palavra. E esse vai permanecer. Estão me compreendendo? Você não vai permanecer porque você é bonzinho, porque você é bonitinho, ou porque você está na igreja há 50, 60 anos, ou seja lá quanto tempo. Você permanece quando pratica a palavra de Deus. Amém, gente? E é possível praticar a palavra. E para os momentos difíceis, para as áreas que são difíceis, Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Olha para o seu vizinho e diga assim: o Espírito Santo está à sua disposição. Diga para mil e uma pessoa aí pela fé. Diga para ele, o Espírito Santo. Amém? Se você quer permanecer, se você quer que a sua família permaneça, se você quer o seu lar permanecendo, não existe segredo a não ser praticar a palavra de Deus. Sobre nós que somos praticantes, virá os mesmos problemas na vida, na nossa vida, como vem na vida daqueles que não são praticantes. O resultado é que faz a diferença. Nós vamos permanecer. Digam glória a Deus. E nós temos que entender que as lutas que nós enfrentamos hoje é aquelas mesmas lutas que amanhã nós estaremos glorificando a Deus por ter vencido, por ter aniquilado elas. Estão me compreendendo, sim ou não? E foi uma mensagem dessa semana que passou. Deus entregou Jericó a Josué, mas havia a muralha. Muitas situações na nossa vida nós vemos, puxa, lá está o resultado, mas é tão difícil, existem tantas coisas para nos impedir. Pois bem, louve ao Senhor Deus. Mantenha a presença de Deus na sua vida e você verá as muralhas caindo por terra. Digam glória a Deus. Amém, gente? Josafá, um rei, ele estava para enfrentar uma grande guerra. O natural é colocar na frente homens de guerra, não é verdade? Na frente do exército. Colocar homens fortemente armados. Colocar homens preparados para a guerra. Mas Deus falou com o rei, falou assim, não. Você vai fazer diferente. Você vai colocar os levitas na frente. Levitas era o povo que louvava, cantava louvores a Deus. Não só isso, mas nesse contexto quero dizer somente isso. Mas eles cantavam, então eles cantavam louvores a Deus, e Deus falou para o rei, olha, você não vai colocar homens fortemente armados na frente, você vai colocar os levitas, e eles irão na frente do exército cantando e louvando. Meu irmão, quando eles foram louvando e cantando, nós entendemos, a palavra de Deus diz, que Deus falou para o rei, essa guerra é minha, não é sua. Portanto, eles venceram, com os levitas na frente, louvando e cantando ao Senhor. Feriu a lógica, foi além da razão, porque na razão, eu fico imaginando o exército inimigo vendo um monte de homens na frente cantando, falou, ah, vai vir lutar conosco cantando, vai apanhar, vão morrer. Só que antes de existir uma guerra física, estava sendo travada uma guerra espiritual. E quando os levitas estavam cantando ao Senhor, no mundo espiritual eles estavam vencendo. A vitória física foi apenas consequência da vitória espiritual. Primeiro, no mundo espiritual teve que existir a vitória. Vocês estão conseguindo compreender? E eles venceram louvando ao Senhor. Quando nós praticamos isso, nós estamos vencendo primeiro no mundo espiritual. Eu sei que você vai dizer, apóstolo, mas nós já somos mais do que vencedores. Sim, somos. Essa é a nossa realidade. Mas se você não expulsar o diabo que tenta impedir você, e Jesus ensinou isso na nova aliança, vão, expulsem os demônios. Ele não disse lute com os demônios, ele disse expulse. Então faz parte da visão de Deus para a igreja da nova aliança, expulsar os demônios, porque se nós não assumimos a nossa posição de mais do que vencedor, e expulsar os demônios daquilo que nos pertence, eles irão ocupar o território nosso, eles irão invadir o nosso território. E existem crentes cheios de palavra, crentes da nova aliança, que estão de braços cruzados dizendo, não, o diabo é vencedor, e o diabo está tomando o território. Você tem que se posicionar no nome de Jesus e dizer, Satanás, fora, eu sou praticante da palavra de Deus e você não pode tocar em mim, você não pode tocar na minha casa, você não pode tocar na minha saúde, você não pode tocar nas minhas finanças. Digam glória a Deus. Você que é praticante da palavra deve assumir a posição na sua vida. Virá as enchentes, virá. Não fique bravo com Deus porque as enchentes estão batendo contra a sua casa. Não fique bravo com Deus porque as chuvas estão batendo fortemente. está vindo forte contra a sua casa. Não fique bravo com Deus. Não ache que você perdeu a fé. E nem imagine que existe alguém trabalhando contra você. Pode até existir, mas isso não importa. Porque a palavra de Deus diz que desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu. Então pode vir os ventos. E quando os ventos começarem a bater contra a sua casa, não murmure. Louve ao Senhor. Deus, obrigado, porque o Senhor me deu a sua palavra e eu estou fundamentado sobre ela. Por isso eu não vou cair com isso. Digam glória a Deus. Quando virem os ventos soprando, louve ao Senhor. Não fique bravo com o Senhor. Não murmure da sua fé, do seu Deus, da sua igreja. Não murmure. Louve ao Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor me deu o entendimento da tua palavra. Eu sou praticante da sua palavra. E eu sei que estou sobre a rocha. Portanto, eu não vou cair com esses ventos. Digam glória a Deus. Então, meu irmão, nós precisamos entender a doutrina de Cristo. Cristo nos deu a sua palavra para que nós pratiquemos. Por quê? Porque quando vier os problemas, nós não vamos cair. Olha para o seu vizinho e diga assim: você não vai cair, irmão. Diga assim: os ventos podem vir contra a sua vida, contra a sua casa, mas você não vai cair. Você pode glorificar a Deus, pode dizer com mais fé, amém? Eu vou ler novamente o versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Como é que eu edifico a minha casa sobre a rocha? Praticando a palavra. Amém? Se Deus fala, seja dizimista. Quando você dizima, você está praticando a palavra. Quando vier o vento da crise, vai bater contra a sua casa, mas você não vai entrar em crise. Digam glória a Deus. Quando a palavra de Deus fala para você fazer algo e você faz, virá os ventos do diabo, dos momentos difíceis, vai bater contra a sua casa, mas você está praticando, você não vai cair. Amém? Creia, os ventos podem soprar forte, mas você não vai cair. Não tenha medo dos ventos, das enchentes, dos problemas que virão. Precisamos ter segurança em Deus. Digam glória a Deus. Hoje à tarde estava tomando café com um irmão e ele diz assim para mim: apóstolo, quando eu estava no ministério, a nossa igreja começou a enfrentar um problema. Comentando, não tinha nada, não tinha um assunto específico, conversando. Ele falou assim: de repente todo o povo da igreja parou de dizimar e ofertar. Todo o povo da igreja. Ele contando da igreja dele. E o pastor subiu no altar e dizia: irmãos, o que está acontecendo? Vocês estão prosperando, vocês estão tudo bem, mas não estão sendo fiéis. E o pastor ficou 3 meses em apuros. E ele propriamente não tinha nenhuma retirada, não tinha nenhuma ajuda de custo, porque não dava. E ele, o pastor, falou: Senhor, eu sei que o Senhor diz na tua palavra que o Senhor cuida dos seus. Então cuida de mim, porque já não dá mais. Presta atenção. Essa igreja era no Paraná. E esse pastor era o presidente. Sempre o presidente tem que ficar sem para que os outros tenham. É o peso da presidência. Estão me compreendendo? E aí, ele começou a orar. Deus, presta atenção nisso. Tocou em um homem ímpio aqui de São Paulo. Esse homem começou a ter pesadelos e não conseguia dormir. E vinha só assim na cabeça dele: Paraná, não me lembro que local que é, rua tal, número tal, vai lá. E o cara começou a ficar perturbado com aquilo. Paraná, número tal, rua tal, Paraná, tal. Irmão, ele pegou o carro dele, um homem muito bem financeiramente, e foi parar lá. Chegou lá, bateu na casa. Falou assim: eu queria saber quem é o proprietário da casa. Aí o pastor disse: sou eu. Ele falou assim: olha, eu não sei por quê, cara, mas eu preciso fazer isso para me livrar dessa angústia, desse sufoco. Toma, estou te dando esse cheque. de R$3.000. Aí o pastor pegou e falou assim, amém, foi para mim mesmo, eu sei que foi Deus que mandou. Pera aí que eu preciso falar com você de Deus. Ele falou, você é pastor? Deus me livre, agora que eu vou embora mesmo, estou ficando mais louco da cabeça. Pegou o carro e falou, era só isso que eu queria fazer, já está feito, agora eu estou aliviado. Montou no carro e foi embora. Irmão, a igreja desse pastor não queria a bênção, mas Deus socorreu o pastor. Estão me compreendendo? O que eu quero trazer aqui é o entendimento de que você que está sobre a rocha, você pode ter a certeza que Deus cuida de você. Eu sei que quando nós começamos a enfrentar momentos difíceis na nossa vida, irmão, tudo aquilo que acontece querem roubar a nossa alegria. E é isso mesmo que o diabo quer. Roubar a tua alegria. Porque se ele conseguir tirar a sua alegria, ele rouba as suas forças. Pessoas tristes não têm força. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa. Quando ele rouba a sua alegria, ele rouba a sua força. E é isso que acontece. Se você perder a alegria, você perde as forças. Vai acabando as suas forças. Você não tem vontade mais nada, de nada. Você tem vontade de se entregar. Mas eu quero dizer para você, Deus, ele disse que os ventos viriam, iriam bater contra a sua casa, mas você está em Jesus. Esses ventos são temporais. Temporais quer dizer, passam, não vão permanecer. Digam glória a Deus. Acredite, louve ao seu Deus. E se for preciso, faça sacrifício de louvor. Eu já ensinei aqui, sacrifício de louvor é quando você não tem nem vontade de louvar. A sua vontade é de xingar, é de falar um monte. A sua vontade é de brigar com Deus e com todo mundo. Você não tem vontade de louvar. Nesse momento, louvar é um sacrifício. Já passaram por isso? Quando você está ali, nervoso, bravo, triste, e aí Deus fala, louve, e você começa a louvar, ou através de uma canção, ou através de palavras, você vai ver que é difícil. A tua vontade é parar de louvar, porque você não tem vontade, é um sacrifício, mas você continua louvando, louvando, louvando, aquilo vai rompendo, irmão. Pratique, aposta. Faça um teste, fala assim, eu quero ver se eu aposto está sendo verdadeiro. Faça um teste. Eu duvido que não vai mudar. Amém, gente? Quando você estiver naquela situação, lembre do que eu estou te falando. Fala assim, eu quero ver se esse homem é homem de Deus. Comece a oferecer sacrifício de louvor. Eu duvido que você vai continuar, que você vai ficar mais de 20 minutos naquela situação. Você não fica. Porque o louvor vai rompendo, irmão. Vai rompendo, explode. E você sente o alívio de Deus. Jesus vem e diz assim, me dá esse fardo. Toma o meu é leve. Digam glória a Deus. Acredite no seu Deus. Ele está contigo. Nenhuma circunstância pode acabar com a tua vida espiritual. Você não é de Jesus, irmão. Porque está querendo a migalha de uma bênção. Não. Você é de Jesus por causa de algo maior do que isso. Por causa da sua salvação. Bênçãos é consequência de uma vida salva. Cura é consequência de uma vida salva. Prosperidade é consequência de uma vida salva. Adore ao seu Deus. Louve ao seu Deus. Porque existe um céu preparado para você. E se ele te deu o céu, deu a vida do filho dele, Jesus, todas as outras coisas é nada, porque o melhor ele já nos deu, o resto é consequência. Aplaudam o seu Deus. A fé vem pelo ouvir.

de novo, aleluia. Quantos estão em Cristo aqui essa noite? Vou perguntar mais uma vez, quantos estão em Cristo aqui essa noite? Vou perguntar mais uma vez, quantos estão em Cristo aqui essa noite? Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, a imagem de Deus. Ele apagou o meu passado. Ele apagou. Ele destruiu todo o pecado. Destruiu. Limpou, sarou, curou minhas emoções. Ele me curou. Trouxe esperança, visões. Hoje eu posso ver com os olhos da fé. Minha família salva, cheia de Deus. Hoje eu posso ver o Brasil transformado. Economia sarada, um povo restaurado. É uma nova vida que Deus tem pra mim. Quantos querem essa nova vida essa noite? É uma nova vida que Deus tem pra nós. Ele sarou a minha vida. Cristo sarou a minha vida. Cante isso comigo, cante. Cristo sarou a minha vida. Ela pega suas mãos e declara isso. Cristo sarou a minha vida. Ah, cante, igreja, declara isso, declara isso. Cristo sarou a minha vida. Oh, cante São Paulo, cante Brasil, cante ao Senhor. Cristo sarou a minha vida. Ele sarou. Cristo sarou a minha vida. Declara isso, Cristo sarou. Às vezes o inimigo tenta nos destruir, colocando seu passado à sua frente. Ele vem te acusar, tentando te fazer lembrar de quem você era e tudo o que você fez. Mas eu tenho boas novas pra você. Diga pro seu irmão, eu tenho boas novas pra você. Mas eu tenho boas novas pra você. Cante isso pra ele assim, cante assim, ó. Mas eu tenho boas novas pra você. Aponte pra ele, diga pra ele. Mas eu tenho boas novas pra você. Pra quem está atrás de você, diga pra ele, diga, ó. Mas eu tenho boas novas pra você. Agora quer dizer assim, Deus tem boas novas pra mim. Deus tem boas novas pra mim. Aponte assim, declare isso, declare. Deus tem boas novas pra mim. Aleluia. Você quer saber qual é essa boa nova? Quantos querem saber qual é essa boa notícia? A boa notícia é que se o diabo tenta te lembrar do seu passado, no nome de Jesus, você vai lembrá-lo do futuro dele, que é no lago de fogo, debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés. Lembrado de louvor nesse lugar, deu salto de louvor nesse lugar. Você nasceu de novo. Você tem a vida de Deus em você. Você tem a vida de Deus em você. Oh, quebrado de júbilo aqui. Oh, aleluia. Deus tem boas novas pra mim. Declare isso, declare isso. Deus tem boas novas pra mim. Mais alto, igreja, mais alto. Deus tem boas novas pra mim. Aleluia. Deus tem boas novas pra mim. Vai, estenda as suas mãos e declare isso pra São Paulo. Deus tem boas novas pra São Paulo. Aleluia. Deus tem boas novas pra São Paulo. Profetize isso. Deus tem boas novas. Oh, aleluia. Deus tem boas novas pra São Paulo. Pro Brasil, cante, igreja. Deus tem boas novas pro Brasil. Pro Brasil, declare, igreja. Deus tem boas novas pro Brasil. Oh, tem boas novas. Deus tem boas novas pro Brasil. Oh, diga, igreja, diga isso. Deus tem boas novas pro Brasil. Mais uma vez, declare isso. Deus tem boas novas pro Brasil. Quero que você dê a mão à pessoa que está do seu lado agora. Levante a mão do seu irmão e diga para ele assim: meu irmão, você nasceu de novo. Diga para ele: meu irmão, o seu passado foi apagado. Diga para ele: eu tenho uma nova vida hoje. Se você tem uma nova vida, diga aleluia. Uma nova criação eu sou. Declare isso, declare. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Declare, igreja, declare isso. Uma nova criação. Contra toda acusação, contra toda acusação, declare isso. Eu sou uma nova criação. Eu sou. Aleluia. Uma nova criação. Eu sou. Uma nova criação. Eu sou. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Marques agradece a todos os patrocinadores da obra de Deus que têm contribuído para que esta programação esteja no ar. Programa Verdades que Libertam volta amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma emissora.